voo 1805 a bordo, 82 a bordo, retificando. Alterna Fortaleza, 2 horas e 45 para tarde. 5545, boa noite. No último voo. Obrigado. 32 nos altímetros e a Índia Alfa, chamarei pronto um ponto zero, 1905. Restrito, agora ao nível 270. 270, restrito, boa noite, 96. Tá pronto para decolagem, boa noite, 05. 205 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 10, boa noite, 05. Chame agora Recife, frequência 12685, alterne 12545, boa noite 96. 12685, 2545 alternado, boa noite 96, obrigado, ótimo dia. Obrigado, então boa noite, meu voo. Obrigado. Controle, boa noite, 1714. 714, contato radar, a decolagem, sube, mantém o nível 190, mantém a saída pública. 190, pouca, 714. Livre decolar da 10, vento 070 graus com 2 nós. Livre decolagem na 10, vão nós 05. Decolado 20, chão controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, muito boa noite, até mais, boa noite, 05. Hotel Salvador, muito boa noite, voo 805, decolou na Pucca. No 805, boa noite, contato radar, se manter nível 370, mantendo a série da Pucca. Segue no 370 na Pucca, voo 805. Direto Aracaju, da presente. Direto Aracaju, 7-4, passa nível de voo 30, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12545, 714, boa noite. Boa noite, bom voo. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545. Voo 1805, boa noite, meu voo. Vai chamar o centro Recife 2085, até 2545, 1825, muito boa noite, até mais.